Tem que chamar, por favor? Quatro, zero, meia, cinco, Campinas, um minuto, cópia, prepare subida da El, 36, já aprovado. A primeira que mais avisou o contrato para a final da 1 a 0. Autorizado, câmbio. Livre de colagem, 1 a 7, vento 1, 50 graus, 099. Nós temos um Robson 44 que está próximo a Pituaçu para pousar em Salvador. Está mantendo 500 pés. Informação de tráfego para o Novo Amarelo que vai. Aqui o Valente, o Ano do Pão, Fisual, reporta na Fora da Barra, e está frente do Mike, ele atornou para o seguinte para Salvador. Não vamos ver que vai. Positivo. Contrário. estado 10 no 4, bom voo. Canaria 3, 2 menos, solo 4, 7, libere direita, solo 1, 2, 0, 9. Direita, chama 2, 1, 9, né? 3, 2, 1. Controle o novo americano, pode visual com o Mike Jet Romeu cruzando abaixo que é certo. Positivo, novembro aqui, Mike informe passando o traverso do Farol da Barra. Informarei, através do Farol da Barra, novembro aqui, Mike. 326, bem-vindo, Alfa e Repórter 2 Juliette. Alfa e Repórter 2 Juliette, na 3 Juliette. Fala, 142. Correu o Mike Jet Romeu no Farol de Itapão para regressar a Gadabata. Já está autorizado direto para aproximar para Bata, o vento 140 graus e no 09 aposta no solo controlado, Mike Gillette Romeu. A presença autorizada para Bata Romeu, botar no solo controlado. November Alpha, pronto para o táxi, confirme. Compreendi, pode repetir por gentileza. Chama táxi, Miguel Lembrão. Para o táxi, o Oceaner 6305, com total a bordo de 155, autonomia de 4 horas, e alternamos Galeão. Autorizado o táxi, via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera do 90, lá torre 198.95, ajustado 1014, bom. Índia Alfa, via Pátio. 14 agora, 19895 para o Oceaner 63, 63-26, observando o táxi da companhia no táxi, fique atento, ingresso Juliette, portão 01. 13, for necessário, a gente pode manter a posição toda a passagem do tráfego da companhia. Negativo, a intenção é essa, o senhor aguarda ele taxiar e após ingresso Juliette, portão 01. Após o 20 da companhia, ingresso na Juliette pro 01-6320. O senhor 142 é o controle, Salvador. Está em contato, radar. Ciente. Salvador? Antena 50 graus e 09. Desculpa. Desculpa, não entendi, senhora. 150 graus, que Luiz já tem contato visual com a cabeceira 17? É, Índia 3, 15. Canaria 3, 15, linha da cola da 10, vento 140 graus, 129. Apenas poderia confirmar, 140 com 12? Ah, sim, 140 com 12. A linha da cola da 10? Livre, decolagem da 10, Canaria 3, 15. Som vento, 140 com 12, é isso? Afirmativo, 140 com 12. Grato, a linha decola da 10. Chamei a linha 3, 9. Mike Juliette Romeu, não salva 5-1, frequência livre. Bravo que Luiz, da presente autorizado, final da 7, ataque 3 milhas para o Bravo que Luiz. Pátio 3 Obrigado, Siri, chama o táxi. Vamos lá, só o táxi até a Oscar, chama na Oscar para ingressar na 17. O Índia na primeira alfa. Aqui é o táxi, ingressa na chama táxi. Autorizado a aproximação ILS, para sua informação, pequeno poste no farol da barra, envolve visual 1000 pés e não irá interferir com a sua aproximação. Câmbio. Paciente autorizado, 2014, o 614. Positivo, frequência livre, câmbio. Zona 5, decolador 53, controle 1, 20 decimal 8. 20 decimal 8, Controle Salvador, boa tarde. É o Xenero 6305, decolado, cruzando 1600 pés. Oceano 6315, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato o radar. Contato radar, possibilidade de voar meia da presença. Do Xenero 6305, visual no setor? Livre. Grato, voando lenda. Do Xenero 6305. Solo 35490, acionado, está pronto para o táxi com 4 horas e 20 de autonomia, 33 no POB, alterna Maceió. Em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, 18.95 lá, ajustado, 14. Ok, taxiando em frente no ponto de espera 118.95.490.014 no último. Pista no 7, vento 1.50 graus, 1.0 nós. Chega na Quebec, autorizado até hoje, que eu vi também Quebec. Direto ao Rodel Fox 18. Oceano 6142, chame Recife 12545 e efetue a solicitação. 145, obrigado, bom trabalho. Boa. E aí, tá na Quebec, o braço hoje. Salvador, muito boa tarde, 35490, ponto de espera da 10. 35490, linha decola da 10, vento 1,40 graus e 1,49. A linha decola da 10, 5490. Tem que retornar aqui, Beck, mantenha o ponto de espera. Localizador em aproximação para pouso. Reduza cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-95, gol no 648. Guardião 06, chame a torre, ONU 8095, capi. Meu nome é Equator, continua a aproximação, reporte no externo, tudo machado privado. A reporta, a minha foto vai. Corre, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Gente, condições de prosseguir retaguarda o tráfego na final da zona zero? Afirmo. Autorizada a retaguarda do tráfego na final da zona zero. O vento 160 graus, 09 noite, aporte no solo controlado do grau, o Guardião 06. Tô parando o solo, Guardião. Externo, baixado, travado, 64S. Autorizado o pouso, gol 1648, vento 160 graus, 09 noite. Teve pouso 90, 64S. Teve 5490, decolou 58, controle 120, 28. 08590. Gente, mantém enquanto a posição aí de nome grau. Controle Salvador, muito boa tarde, eu trip 5490. Trip 5490, controle Salvador. Meu cordial, contato radar, câmbio. 90. É um tipo helicóptero, 500 pés na hora de frequência de aproximação. A gente fala que não avista o 64S. Controle trip 5490, libera da restrição de cruzar o nível 190 até a 15ª milha. Livre. Ciente 5490. Azul 4462, deixa o controle Salvador, viu cordial. Foi pra Mari, chegada Mari, a pista é 1-0, ajuste 1014. Chegada Mari, passo 4462, contato radar estabelecido na posição coral. Oceano 6315, chame Recife. Frequência 13325, caso negativo, 13395. Recife 13325, 13395, caso negativo, obrigado, bom trabalho. Boa. Zero. Sim. Atenção, decolada 17, decolada cabeceira 35. Salvador para Sierra Juliette Bravo Yankee 400 nível, rota Pizulu 20. Após ser conforme o plano, decola no 7, curva à esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, Coquibu, após segue com Flock, transição Flock, Momo, Coquibu e Flock, a transição 5511, código transponder, controle em 20.8. Não, obrigado, boa tarde. Obrigado, 08, torre 1895 agora, aparece um ataque de decolagem, 1014, ajuste, ótimo voo. Azul, faixa, gente, inicia de imediato, azul. Autorizado, sem ataque. Alô, boa tarde, voo no 648. 648, táxi aprovado, TF da Juliette, táxi lento, plantão previsto 02, porém tem o tráfego da Azul no triste, está iniciando o push. Então, tá autorizado até a Juliette, gol no 64. Até antes da Juliette, gol no 64. Fala de 585, minha informação, papá, com o prossiga. A minha assistente aqui acabou de fazer uma solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste com a finalidade de encurtar a sua trajetória na Terminal Salvador em voo direto para Petrolina. O que, que o senhor acha a respeito? Acho excelente. Direto Petrolina, ciente, 35490, muito obrigado. 5856, Natal, só um minuto, 350, prepare a Pouca. Guardando Pouca, 5856. Praticamente autorizado o táxi até o PAD 4, acessando a frequência 3. Quebec, decolado 03, controlando 0018. 08 também. Salvador, Papatango, Vitor, vai Quebec. Vitor, Mike, Quebec, controle. Vitor, Mike, Quebec, decolou de Salvador, tá pessoal com 150 nas minhas 3 horas, subindo 500 para o meu. Vitor, Mike, Quebec, subo para 1500, velho. Onda 1500, Quebec. Positivo. Onda 1500, Quebec, Vitor Mike, Quebec. Índia, teu ponto de espera da 10, lá torre 1895, ajustado 1014, bom. Índia, ponto de espera, chama a torre, obrigado, bom pra nós. Controle Salvador, 4499, Sangão, Romário, para Agostinho. Sem restrições para 3000 pés, ajustado, azul 4462. 3000 pés, ajustado 1014, 4492. Informação do Índio Nova Alfa será superado pelo Vitor Mike Quebec, que decolou de Salvador, voando para Caruru, autorizado por esse controle a manter a altitude de 1500 pés. Informação de tráfego para o Papa Romeu Índio Nova Alfa. Ciente visual com Quebec, Índio Nova Alfa. A gente vai ter 9500, Vitor Mike Quebec. Positivo, Vitor Mike Quebec. Azul 4065, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 150 graus, 10 nós. A linha decolar da 10, azul 40. 11 par, 5514 transponder, controle 20.8. 55, autorizado a sala de vocês 50, decolar no 0 para a esquerda, Fuca, já de par da saída. 5514 é o transponder, 208 é o controle. 05 portal, chama quando pronto posicionado. Chama depois. Ficou 56, fizeram 05. Autorizado, Sim Tex. Autorizado, Zero 5, pois. Decolagem, vento 140 graus, 109. Decolagem, 140 graus. Vai pro 462, vai pro Zona, vai pro 462. Está autorizado a descida até 2.500, está autorizado o ILS, eu estou restringindo a sua descida devido a tráficos visuais. Eu vou visual no litoral, se não tiver no TICAS, vai ter no visual em breve, que estão à sua direita. Rumo oeste, seguindo a linha do litoral, voando para o setor do Farol da Barra. Uma aeronave a 1.000 e a outra a 1.500 pés. Motivo pelo qual estou restringindo a sua descida até 2.500. Tá bom, sem problema. Aqui está bonito, a gente fica os vermelhos aqui, ficando polarizado com as 470. Vitor Mike Quebec e o Papa Romeo Índia da Vambaral. Nós temos uma aeronave da Azul, uma Embraer 190, executando a chegada Mari. Daí a 4 milhas e meia para passar na lateral do Farol da Barra, em descida para 2.500. Informação de tráfego para o Vitor Mike Quebec e o Índio Nova Amaral. Está igual, Vitor Mike Quebec. Vai descer para 1.000 pés, Quebec. Positivo, Quebec. Já superou o Super Charlie 150. Quebec, grato, Quebec. Tem o tráfego visual com Azul, que seja bem-vindo a Salvador, Índio Nova Amaral. Olá, Azul 4462, agora sim, sem restrições até 2000. Vamos, controle, boa tarde, Azul 4065, decolado na sua escuta. Azul 4065, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato o radar. 4265, assim que possível, direto da Elo. Livre. Grato, 4265. Positivo, Quebec, frequência livre. Trip 5490, chame Recife 12545, câmbio. Recife 12545, grato ao melhor controle do Nordeste. Eu acho que é autorizado. Positivo, reduza cheque o trem, chame a torre 11895 azul 4462. Vai chamar a torre.